Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Esse amor que eu guardo há tanto tempo, apaixonado e forte como um vento, que levanta as águas do oceano e se acalma em seus cabelos. Eu vim andando pela areia do deserto, meu coração batia forte, eu estava certo que existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor. Melhor que um cão eu farejava o seu perfume, e tudo isso provocava o meu ciúme. Eu rastreava os seus passos, eu caçava os seus abraços, eu queria o seu calor. Pra te encontrar eu fiz coisas que você não acredita, te procurei até numa tenda de odaliscas, meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Te procurei por toda parte, eu não sabia. Você estava em minha frente todo dia. A gente quase se esbarrava, a gente às vezes se tocava, em silêncio se queria. Quero sentir o seu perfume, meu amor, que coisa louca. Quero seu abraço, quero um beijo dessa boca, meu amor. Walter Melo, Walter Melo, ou nada, ou nada. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Esse amor que eu guardo há tanto tempo, apaixonado e forte como um vento, que levanta as águas do oceano e se acalma em seus cabelos. Eu vim andando pela areia do deserto, meu coração batia forte, eu estava certo que existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor. Melhor que um cão eu farejava o seu perfume, e tudo isso provocava o meu ciúme. Eu rastreava os seus passos, eu caçava os seus abraços, eu queria o seu calor. Te encontrar, eu fiz coisas que você não acredita. Te procurei até numa tenda de odaliscas, meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor.